Salve Salvador, bom dia, Otan, Mike, Yankee Tango, posição 2 do pátio 3, pedindo autorização de reboque para a posição 2 do pátio principal. Ok, o Mike Yankee Tango, chame a torre 1895. Tem que ser estacionado 4262. O setor que eu tenho disponível aqui seria 1245, 12685. O senhor fica mais um pouquinho na minha frequência que eu vou ver para Recife se tem mais alguma frequência, pode ser? Golf Controle. Recife passou uma nova frequência, 13365. A gente perguntou para ver se tinha algum tráfego que estaria em iminente cruzamento com o senhor, precisasse de alguma restrição. Recife também passou que não. Pior? controle Salvador, trip 5557. Contato radar na decolagem, subal 13620. Para informação, Salvador opera 7198. A torre informou errado? Informou, tô passando para 7198. Obrigado. Vou puxar a orelha da torre, pode passar 7198. Valeu, querido.